Salve, salve galera, aqui quem vos fala é Luiz Lanzoni. Estamos aqui com a primeira edição do WCCast. Segunda. Não, calma aí, boiaca, pô. A primeira edição foi uma edição número zero, né? Vamos combinar, né, boiaca? E agora também vai estar com comando novo, que eu agora vou editar. Ah, mas vamos seguindo já, né? E aí, boiaca, firmeza? Salve, pessoal, ouvintes aí. Ou melhor, leitores e agora ouvintes do WC. Quem vos fala, como disse o mestre Lanzoni, é o senhor Mr. Buiaca da Silva Santos. Não tem Silva Santos no meu nome, mas quem liga, né? Então deixa quieto e toca essa porra pra frente. Como falei porra, porque aqui não tem PG e eu tô falando demais e vai, vamos seguir logo. É, só uma coisa, só pra começar alfinetando o senhor Gustavo. Chupa, Gustavo, quem manda no War Games? Chupa! Caramba! Isso mesmo, rapaz. É, caralho, viu? Até nós, o podcast, já estamos evoluindo, ó. A gente ganhou no War Games, estamos tendo podcast, mas quanto tempo que o Garrett Rumble não tem podcast? Isso mesmo. É, rapaz, estamos evoluindo. Mas vamos parar de zoeira e vamos falar sobre Bound for Glory, o WrestleMania da TNA, que deu, o pessoal comentou bastante esse pay-per-view. O que você achou, Boiaca? Bom, então, eu não assisti ele por completo, vou ser franco a vocês, mas tipo, do que eu vi, eu gostei pra caramba. Tipo, alguma coisa eu já esperava, como o Eric Bischoff ser um deles, porque mandou a Dixie assinar aquele papel lá no Último Impact antes do Bound for Glory. É assim, eu só assisto o Último Impact antes do pay-per-view, só pra ter uma noção do que vai acontecer. É basicamente isso, né? Deixa eu ver. De resto, a Tara, por mim, também já era esperada pra fazer a feud com a Mick James. O que mais que eu posso falar aí? A Little Lockdown. Eu também já esperava que a E-21 ia ganhar pra compensar a derrota do Dreamer no último pay-per-view. Pô, doeu aquele garfo no olho, mano. Eu fiquei com maior atenção. A gente vai comentar também sobre isso. Vamos comentar a luta, vai. Tá, é melhor. Vamos lá. Open Match, que na minha opinião foi o melhor Open Match de todos os tempos, brincadeira, mas esse ano foi com certeza. Top Series Match in Dance, Best Generation Man, pelo TNA World Tag Team Champion. Mano, esses caras lutam muito. Como que a TNA não tinha feito isso antes? Fala pra mim, boia, cara. Pô, então, mano. Quando eu assisti, acho que o Destination X, se eu não me engano, acho que eles fizeram uma luta, uma Ultimate X. Meu, foi muito foda, velho. Eles podem botar essas duas duplas em qualquer estipulação que eles vão dar show. Vai ser que nem Mother City contra Beer Money, meu. Foi. Se os caras fizerem uma feud de boa mesmo, vai ser. Só vai ter luta foda. Fala a minha opinião. Qual que é a diferença da moto ser match in dance, fazer field com a Generation Me e fazer field com a Beer Money? A Beer Money, a field vai ser melhor, só que com a Generation Me, a luta em si vai ser melhor. Porque a Generation Me, na minha opinião, é melhor no ringue que a Beer Money. Só que a Beer Money, na minha opinião, ela é a melhor do mundo, inclusive pra criar a storyline. Tanto que você pode ver que todas as que ela tá incluída é uma field legal. É, depende também se a pessoa gosta de spot fest, né? Tem gente que não gosta daquelas spot fests muito loucas aí, não vai gostar mesmo da luta, aí, mas é foda. Vamos falar. O analista do Portal da Luta Livre, vamos falar, porque o Portal da Luta Livre a gente não tem como falar, é o melhor blog do Brasil. É, vai até pro WrestleMania, pra você ter uma noção, então. O analista do Portal da Luta, se não me engano, é o Wolf, né? Ele não gosta. Isso mesmo. Eu contesto um pouco ele, mas tudo bem, respeito a opinião dele. Vamos para a segunda luta. TNA Holmes, no Champions. Angelina Love vs Valentine Sky vs Madison Rayne vs Tara. Tem alguma surpresa nessa luta com o Tara da Tara? Não. É, também não. Tem mais alguma coisa pra comentar? Não. Tag Team. Não. Isso, só falando rapidinho das knockouts. Agora vai ser legal de acompanhar, porque não, acho que não vai ter mais Beautiful People na jogada. A única coisa que presta é a entrada delas, quando elas estão entrando no ringue. E agora, o que mais? Vai ter uma vão ter lutas boas, enfim, na divisão de mulheres. Eu espero que tenha, pelo menos, com Mickie James e Tara. E é isso, a porra vai lá, vai rolar solta, mano. Ah, que bom. A Orlando Jordan e Eric Young versus a Ink Incorporation. Deu Ink Incorporation, certo? Correto. O Moore fazendo pin Orlando Jordan. Mano, essa porra foi ridícula, velho. É, né? A única coisa que eu acho que valeu nessa luta foi ver o Eric Young. Pra mim, ele tá. Eu gosto muito do Eric Young. E gosto de ver também a TNA, como que ele usa ele. Porque muita gente tá falando, a TNA usou o Eric Young do mesmo jeito que a WWE usa o Santino Marella. Eu concordo até, só que a TNA deixa o Eric Young mostrar as habilidades dele no ringue. Tanto que na dupla entre Eric Young e Orlando Jordan, quem carregou a dupla foi Young, na minha opinião. O que você acha? Posso ser sincero? Pode. Sinceridade mesmo? Pode. Eu não assisti essa porra ainda. Meu, quando eu vi o cara entrando com aquele livrinho TNA Rules Book, alguma coisa assim, velho, eu fui tomar uma água, comer um lanche, não sei lá que porra que eu fui fazer, mano. Só que eu sei que eu não queria ver, tipo, eu vi a luta deles no Impact, velho. Eu não queria ver o Jordan se esfregando de novo nos caras, mano. O negócio é meio complicado, né, com o Jordan. O entretenimento não é meio legal, né? Não sou homofóbico, nada contra os gays, mas não é legal. É melhor ver a entrada da Bigger for People do que o Orlando Jordan pegando nos caras, né? Certeza. Vamos combinar. Aí eu não sei se foi depois dessa match que a Trinity Z deu sua declaração que faria uma última luta como tag team. Agora ficou com... Não, essa aí foi bem depois. Foi bem depois? Ah, vamos falar agora, já que comecei a falar também. Pinterlin vai se separar. Brother Ray, Brother Devon. Não se sabe se vão continuar a carreira solo. Eu acho que se a PNA continuar a carreira solo, eu vou ficar muito puto da vida, porque os caras foram sempre tag partner. Agora no final da carreira, se separar vai ser muito mancado, na minha opinião. Mas eles vão fazer uma luta com a melhor tag team do mundo, Motor Fear Match, digamos. O que você espera, ô Preta? Bom, então, acho que já tá na hora mesmo dos caras pararem, né? Você acha que tem que separar? Não, dos caras pararem de lutar. Ah, tá. Porque, tipo, é melhor parar agora do que continuar até ficar velho e ficar fazendo essas bosta que o Sting e o Undertaker estão fazendo aí, sabe? Daqui a pouco eu vou falar também uma verdadeira, né? Vai ter nego, vai ficar muito bravo comigo, mas eu... Kevin Nash, essas porra toda aí... Aí tá dando muita mancada pro fã de wrestling. Vamos agora pra TNA X Division Championship Match, que Jay Lethal reteu o seu título contra Bob Williams. O que, que você achou? Então, acho que deve ter sido uma luta boa, porque, tipo, eu fui tomar... Comi um lanche na luta passada, daí quando eu voltei já tava RVD contra a Biz, entendeu? Minto. Eu cheguei quando chegou aqueles maluquinhos lá da MTV pra bater nele. Ah, tá. Eu vou dar uma resumida na mente. O dia de torreteu, eu achei justo o resultado. Agora vamos combinar. O Doug Williams é um grande lutador. Só que ele tá na divisão errada. Ele não poderia estar na X-Division. X-Division. Ele deveria estar em uma outra divisão. Ele não é lutador pra X-Division. Ele é um lutador técnico, não é hardcore que nem o Star da X-Division. Então eu acho que não, a TNA colocar ele como X-Division não tá dando certo. Vamos pra... A minha opinião, rapidinho, é que como eu não assisto TNA, então eu não vou poder comentar, né? E não vou poder expressar minha opinião. Monster Ball Match, na minha opinião, foi uma lutaça. Extreme, CW, porra. Old Man vs. Ladies. O que você achou? Foi... Tipo, se alguém gosta de, vamos dizer assim, CZW. Eu? Mas preconceito contra CZW, assista essa luta que vai ser... Não vai assistir CZW, mas vai assistir a mesma coisa que você assistiria no CZW. Porém, foi uma luta com um pouquinho mais de técnica, né? Não foi... Olha pra você. Tem muito negro, tem muito preconceito com a CZW. Pô, é tão legal ver os caras se matando, mano. Parece... Não parece... É, eu... Aponto, tipo, eu defendo o ponto de vista que, porra, não é você, não é seu pai, não é seu filho, não é seu irmão. Tá, seu irmão tudo bem, mas... Negaram que tá se matando ali. Entendeu? E os caras negaram a tá lá porque quer. E vamos falar também, eles falam com muito mais técnica do que o Wade Barrett. Wade Barrett não, é que eu fuga. É, lógico. Né? É. Ah, não. Você vai falar que o Tunga não tem técnica. Você tem certeza disso? O David Tunga? O Tunga, ele é o futuro da WWE, velho. Para com isso, rapaz! Ele é o cara mais técnico da WWE nos dias de hoje. O David ele Tunga? Ele vai substituir a maior lenda que a WWE já viu. Dave Batista, mano. Pô. Ele veio pra substituir... Ainda, mano. Não, eu tô brincando, tá? Não precisa me pegar de pau na minha cara. Na porta da minha casa. Tua cara. Porra, não, tá. Menos. É. Vai. Eita, porra. Vamos pra uma headcap match, que foi uma headcap que mostrou que algo iria acontecer no pay-per-view. Sting e Kevin Nash e Dungeon de Nero enfrentaram Samoa Joe e Jeff Jarrett. No final da luta, Jarrett traiu Samoa Joe e Nash conseguiu finalizar Joe com facilidade. O que você acha? Então. É, tipo, uma coisa que eu não suspeitava era isso. E, tipo, mesmo depois disso, eu não suspeitava que ele ia se juntar a Stable, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E daí, tipo... Por ser uma handicap e os faces estarem com menos, com a desvantagem, todo mundo acreditava, ou pelo menos a maioria, acreditava na vitória deles, mas aí 3 contra 1 e contra 3 exímios lutadores, como Kevin Nash e Sting, que estão no auge da forma, sempre foram nesses dois últimos anos aí, fazendo lutas, tipo, memoráveis, assim. A Nath é uma beleza. Batista, né? É lógico, né, pô. Se até John Cena e Batista conseguiram fazer lutas boas, por que Nash e Sting não conseguiram? Mas... Foi aquele típico combate que é desprezível. E a porra toda, é só pra não deixar os caras fora do Bound for Glory, né? Bom, agora viria o anúncio da Pay-Per-View, eu acabei de lembrar, desculpa aí galera, eu não tenho chutei. É também não importa porra nenhuma, que não mudou porra nenhuma no Pay-Per-View. A Little Local No Match, a Fortune contra a AV 2.0. Nossa, que inglês maravilhoso, meu, né? Mas vamos ficar quieto. Ah, vai, vamos levando aqui. Que você, ó... Eu achei que as vitórias foram erradas. O Dreamer tinha que ter ganhado no pay-per-view passado e a Fortune tinha que ter ganhado agora. Eu não vou falar se tá errado ou não, que eu tô pouco me lixando pra TNA. Nossa. Eu também não tô pouco me lixando pra WWE, mas como eu acompanho a WWE há mais tempo e o Jeff Hardy traiu a WWE... Não, brincadeira, pessoal. Eu acho que do jeito que foi a vitória do Styles no pay-per-view passado, foi ótima Porque ela, tipo, deixou o Styles over, né, tipo, por cima, e não rebaixou o Dreamer, porque, tipo, até o Undertaker acho que ia pedir pra sair com um garfo no olho, né? Desculpa, pro ECW fã, foi ridículo aquilo, desculpa, tô zoando, mas pro ECW fã como eu, fã do Dreamer, a hora que ele tomou aquilo lá, aquela garfada no olho, eu achei que ele não ia pedir pra sair e ele ia ganhar. Agora, eu só resumindo assim, se fosse valendo o título da ECW, ele não pedia pra sair. É, isso é óbvio, né, velho? Mas não porque ele ama ECW, é porque ele nunca ganha nada e a chance que ele ia ter de ganhar, ele não ia pedir pra sair, lógico. Ah, não. Nunca ganha, não, coitado. A gimmick dele é bem de sonhador, é bem de cara que ama o ECW. Tanto que eu falo, Não, eu sei, eu tô zoando. Não, mas continua, prossiga com o seu pensamento. O gimmick dele, até no próprio John Cena, até que eu fui muito, mas eles são uma gimmick de muita carisma. O Dreamer, por exemplo, mano, eu sou fã do SW, eu levo o cara como exemplo de vida, na minha opinião. Que o cara, eu respeito quem tem nos fãs, John Cena também. Eu já tive contato com o Tommy Dreamer. Velho, ele foi um dos únicos superstars da WWE que entrou em contato comigo online, que eu tentei entrar em contato com ele via Twitter. Ele foi o único, até disponibilizou fazer uma entrevista, tentei fazer, mas acabou não dando certo por motivos meio pessoais de um outro blog meu, que agora também tô fazendo parte, mas devo deixar quieto, né? Mas, e aí, o que você acha? É a vida. É a vida, né? Sinceramente, eu não acho porra nenhuma, mas... Eu tô tipo o Yulus, né? Eles que se fodam e que eu sigo com a minha vida. É, vamos lá. Filosofia de nosso mestre. É... Do nosso grande criador do Wrestle Center, né? Sim, é. Vamos agora pra match que envolveu o Kurt Angle, o Mr. Anderson e Jeff Hardy. Que foi a match que valeu o TNA World Heavyweight Champion, que deu o que falar ao final. Ninguém esperava que o Jeff Hardy, que foi sempre o santo das coisas, tudo bem que ele não é meio santo, né? Porque ele gosta de tomar um baseado do demônio, né? Demônio não, do capeta, vai. Um baseadinho, né? Do Bob Marley. Cigarrinho do capeta. É, cigarrinho do capeta, como os caras dizem. Ah, eu não sei o que falar. O que você acha? Todo mundo tava achando que ia dar o Kurt Angle porque ele falou que ia se aposentar se ele não ganhasse. Mas, tipo, eu achei que não ia ser ele. É aquela história, tipo, a razão me dizia que seria o Mr. Kennedy. Bueno. Não é Anderson, é Kennedy. Porque eu tô... É Kennedy pronto. Ah. E tipo, mas é aquela história, a razão uma coisa e o coração a outra. Você quer uma, mas você sabe que vai acontecer outra. Daí, vamos dizer assim, queria que fosse o Jeff, mas achava que seria o Kennedy. É Kennedy, pô. Daí foi bem ao contrário, né? Daí eu fui pela razão e me fodi. Mas isso não vem ao caso. Ah, é só uma coisa assim. Só um detalhe, pelo menos que até uma pergunta, que você sabe. O Angle, ele falou que ele perderia a carreira caso ele fosse finado na match. É, então. Pouca gente entendeu isso, eu acho. Coisa que não aconteceu. Então ele continua tendo sua carreira e ele vai se vingar. Isso eu tenho certeza. Ele não vai deixar barato com os caras. E aí, no final da luta, me forma a estereofodônica. Essa é. Essa fodônica. Entre o Jeff Hardy, Jeff Jarrett, eles. Aí dois tags pra mim, é só preencher o saco e só falar, são foda. Eric Briscoe, não sei falar o nome dele. Eric Bischoff? É, e Hulk Hogan. O que você achou dessa stable? Então, o Eric Bischoff vai controlar a TNA, depois que a Dixie assinou aquele papel. burra do cacete. Não, brincadeira. Tá, ela é burra, sim. É, e deixa eu ver. O Hulk Hogan vai controlar a stable. O Jeff Jarrett vai se vingar e vai tomar a empresa de volta pro controle dele. O Jeff Hardy vai ser o campeão protegido de todos. E o Abyss vai ser aquele cara que vai tomar porrada pros caras, entendeu? Ele vai tomar porrada pros caras não se ferrarem. Vai ser basicamente isso. Daí tem que ver se do outro lado, quem vai confrontar esse stable vai ser um John Cena da vida ou se vai formar outro stable. É, então, era isso que eu ia comentar. É o que eu acho menos provável. Ó, na minha opinião, é o mais provável. Ó, hoje na TNA, nós temos duas stables, na verdade. A Fortune e a... EV2. É, EV2. Tá. Só que agora tivemos a formação na TNA, que é esse stable que a gente acabou de citar. Só que a Tay, ela prejudicou quem? Paul Van Damme, Anderson, Kurt Angle. E estão se falando na internet que muito provavelmente Motor City Machine Gun se juntaria a essa stable e formaria uma outra stable, que não sei o nome. E ficaria um negócio parecido com o que a Dragon Gate faz. Ficaria no main event 4 stables. O que você acha sobre isso? Ó, eu acho que do jeito que é a putaria na TNA. Tá, vocês estão percebendo, né? Que eu não gosto muito de TNA. Né? Tá, então, do jeito que a putaria lá, vão acabar fazendo uma Lethal Lockdown. Tá, não sei, eu sei que não é assim que fala, mas tudo bem, foda-se, eu tô com preguiça de falar mesmo. É, vão acabar fazendo uma Lethal Lockdown com 20 caras de cada stable, com 4 stables, com uns 80 caras dentro do ringue, porque tá meio tenso, velho. Então, né? E, tipo, vão dar muita atenção, vão esquecer o resto, como fizeram no Bound for Glory. Deram muita atenção pra esse pessoal. Daí tiveram. Não podiam deixar, por exemplo, Sting e Kevin Nash de fora e botaram uma. Fizeram uma lutinha sem graça pra ele. E vai ficar a porra toda. E tem o Samoa Joe, né, também, que se fodeu com o Jarrett, pode se juntar aí. É. Com esse pessoal. E, ó, e vamos vendo o que dá. Quer dizer, vocês vêm e depois vocês me contam porque eu não assisto. Ó, e só pra agora, aqui eu tava comentando com você. Rola rumores. Agora, vamos só colocar aqui. No WCCast vai rolar rumor, sim senhor, vai rolar de fogo. Porque aqui nós não tem peito. Aqui nós é foda. Rola rumor na internet que muito provavelmente a TNA tenha sido comprada pela WWE. E quando nós ficaremos sabendo disso? No WrestleMania. Como? Nada mais nada menos do que Hardy Boys invadiriam a luta valendo WWE Champion, que no caso seria John Cena e The Miz. Segundo fala rumor, esse seria um dos planos para o WrestleMania. Liderado pelos The Hardy Boys, a TNA iria invadir o WrestleMania. Aí o pessoal me pergunta, Luiz, você acha que isso pode acontecer? Olha, eu vou agora estar aqui uns 5 minutos filosofando praticamente, mas eu vou falar. Eu acho que eu sou um dos caras que tá montando essa quebra-cabeça aí, eu tô achando que vai acontecer. Primeiro, 3 meses antes da Dick Carter confirmar que o Hulk Hogan viria pra TNA, ela falou que a TNA nunca ia tirar o ringue de 6 lados. Quando a TNA mudasse pro ringue de 4 lados, a TNA não seria mais ela, perderia a identidade. Chegou o Hulk Hogan e mudou o ringue de 4 lados. A TNA mudou a sua identidade. A TNA tava com o segmento de trazer gente nova. Do meio de nada, começou a trazer a velharada do Hulk Hogan. Coisa que Vince McMahon costuma fazer. Porque gosta da tradição, não sei porquê, né? Tradição é legal, mas de vez em quando, só. Vamos combinar. Agora, vem a informação que Matt Hardy... informação não, todo mundo acompanhou. Matt Hardy ficou fazendo propaganda da TNA enquanto lutador da WWE, via Twitter. E a WWE deixou ele fazer essa propaganda durante algumas semanas. E demitiu ele agora. Aí você me vira e fala, o que isso tem a ver com a demissão? Você não acha isso normal? Eu acho que não. Se fosse um tempo atrás, se não teria, por exemplo, comprado, o que teria acontecido? O Matt Hardy teria, estaria jobando para todos os wrestlers da WWE, até pro Hans Rugel, se bobear. O Vince McMahon ia fazer isso humilhar. Mas não. O Matt Hardy ficou fazendo campanha no Twitter, da TNA, pá. E não sei se vocês lembram, no começo do ano, o Matt Hardy fez uma build que começou no Twitter contra o Vince McMahon. Ou seja, se a gente for juntando os fatos, é bem possível que isso aconteça. Eu não tô afirmando aqui que vai acontecer, vamos deixar bem claro isso daí. Mas isso é uma possibilidade. O que você acha, Boiapa? Ai, oi, que tava terminando a brincadeira. então, né, vamos aos fatos. Se a WWE comprar a TNA, vamos aportuguesar a TNA, eu não sei se vai ser uma boa coisa, tipo... Vamos falar, mas aí a WWE vai monopolizar a indústria de wrestling. Tá, mas ela já é a monopolizadora, então não vai fazer muita diferença. Tipo, quem acha que a TNA vai... Nossa, ela tá ameaçando a WWE. Ameaçando o caralho. Eles estão um pouco se fudendo pra ameaça deles. Não tá ameaçando porra nenhuma. Porque a WWE já tem história, já é tradicional no ramo, e é a porra toda aí. E tipo, quem criou a TNA foi Sr. Jarrett, e que agora não é mais porra nenhuma dentro da empresa. E velho, é que tipo, o único problema é que não vai ter espaço pra tanta gente, né? Mas de resto, tipo, a TNA seria muito melhor se ela não quisesse botar, por exemplo, dois impactos em um só. Sim. E três num só. 15 cara em... Ah não, mas... duas matches. É, não, tem umas coisas aí que é uma putaria do cacete. Tirando isso, velho... Tá, eu sei que eu não, acabei de falar... Não, falei merda com merda e falei mais merda agora, mas... é meia-noite e meia, eu tô com sono, desculpa aí, mas... Não dá nada não. Mas só um outro fato que eu esqueci de falar, é que o WrestleMania vai ser em Atlanta. E as velharadas que a TNA tava trazendo era da WCW. Por isso que eu tô... A TNA foi comprada. Praticamente afirmando. Só pra quem tá ouvindo a gente aí, eu gostaria de falar que o Lanzoni, ele é sobrinho do Robert Langdon, que fez o Código da Vinci aí. É, né? Entendeu? Só pra quem não sabe. Eu sou parte da conspiração do mal, tá? Eu falei Lógico. Que o Papa João Paulo II foi morto antes de mostrar. Ele mesmo. Essa conspiração do mal, sou eu que invento tudo isso. você tem uma noção, eu já demiti o Jack Swagger da WWE, 2 meses depois ele me ganhou um TV e uma semana depois ele era o World Champion. Você é foda, cara. Vou lembrar disso também, né? Vamos ter que lembrar das coisas ruins também. Agora vamos falar disso. Ah, vai, bom for more, coisa legal na minha opinião, mas boa. Vamos agora pra WWE. Pra Park Ride, que é um pay-per-view que seu sistema é SmackDown vs Raw. Já vamos começar pela luta que não vai fazer porra nenhuma, que eu não vou comentar porra nenhuma, porque eu não quero saber. Ou a Michelle McCool ou a Layla vão enfrentar a Natália pelo Diva Unified, tipo assim. Isso mesmo. Já não vão falar mais porra nenhuma delas, né? São quatro feitas pra ela mandar elas tomarem. Ou então dar um cubo pra mim, né? Porque daí vai ser bom também, né? Pra as crianças gostosinhas. Mas, olha, rapaz. Cortando, ó. O Undertaker tá de olho, mano. Ah, Undertaker se foda, ele é morto. Ele é homem morto. Fica na tua, cara. Ele, que o cara tá te esperando. Não aguenta não, McCall. Ah, se você quiser ficar com o McCall, só a Natália Hart, a Laila, pra mim já tá boa já. Se quiser mandar uma Melina de brinde pra mim também, nossa senhora. Faça a festa. Já pensou o garoto da van? Luiz Lanzoni. Então, voltando aí, ó. Mas voltando ao wrestling, né? Porque segundo o nosso membro de Wrestler Center, o pessoal do Wrestler Center não gosta de entretenimento, gosta de wrestling, né, Thiago? Mas voltando, vai ter uma WWE Championship Match entre Randy Orton e Wade Barrett, com o John Cena acompanhando o Wade Barrett. Essa match vai dar o que falar, né? A gente daqui a pouco vai falar sobre ela. Uma match que não foi confirmada, mas com certeza vai acontecer, é valendo o World Heavyweight Champion Kane versus Undertaker. E numa Buried Alive, lembrando. E a luta entre equipes da WWE será o Team Rock, terá como capitão The Miz, e terá no time CM Punk, Chamos, John Morrison, Arthur, Santino Amarela e um outro integrante, que muito provavelmente será Mark Henry, contra, com resultados da SmackDown de hoje. Big Show como capitão da equipe, Rey Mysterio, Jack Sargon, Alberto, o sotaque de caipira, Alberto Del Rio, Edge e Tyler Rex. Só que, segundo as más línguas, Cavalo irá tomar a vaga de Tyler Rex na próxima SmackDown. Ele vai tomar de volta, né? Porque ele... ele ganhou. Era pra ser ele, mas não foi ele. Virou uma putaria também. A putaria da... E acabou... ele foi e acabou num fundo, né? Essas são as três matches que nós temos confirmadas. E aí, o que você acha disso? O que você acha que vai acontecer nessa merda aí que você viu? Eu tô cuidado com o fogo. Ó, pra variar, vai dar SmackDown, porque eu prefiro a SmackDown e eu gosto mais da SmackDown. Eu não gosto da Raw, eu gosto da SmackDown. Só resumir, vai dar SmackDown porque eu e o Boi que é fã do Rey Mysterio, o Rey Mysterio tá no time SmackDown, ponto. Isso mesmo, basicamente isso. É nóis. Ó, não, mas agora falando sério, vai dar SmackDown com certeza, sem dúvidas nenhuma, porque tipo, a WWE ela tem que reforçar a SmackDown. Porque tá de casa nova, né? Uhum. E também no draft, se a audiência continuar boa assim, no draft vai reforçar mais ainda a SmackDown. E como o atual já campeã, né, do Bragging Rights, que nada mais é um pay-per-view pra promover o jogo, ela vai reter o seu troféuzinho, que não vale porra nenhuma, mas tudo bem. E tipo, o time da SmackDown também tá muito melhor, tirando o Tyler Rex. Eu não sei o que ele tá fazendo aí, o cara ele não luta há 500 meses e ele volta só pra tirar a vaga do Cavalo, mas isso não vem ao caso também. Na verdade vem, mas vamos deixar o Lanzoni falar um pouquinho, que só eu que tô falando aqui. Ô, Cavalo vai entrar, fica tranquilo. Também o time da SmackDown vai ganhar, só que o ano que vem com certeza vai ser o time rival. Porque aí não tem como a SmackDown ganhar 3 vezes no ano seguido, na minha opinião. Ah, tem. Ah, não tem, mano. Não tem. Ó, ela ganhou... se fosse a Raw ganhar 3 anos seguidos, eu falaria, tem como, mas a SmackDown não. O Edge, ele ganhou 3 anos seguidos, não, minto, acho que ele ganhou 2 anos seguidos a Three Branded Battle Royale do draft. Não. E acho que ele só perdeu uma vez, quando a Raw só ganhou quando não tinha main eventer na luta. E por isso que ganhou, porque os mid-carders são melhores. E tá, foda-se. Tipo, o time da SmackDown tá muito melhor. Tem o Edge, o Rey Mysterio, o Big Show e o Alberto Del Rio, que são fodas. Muito fodas. Ó, vou colocar como Big Show, Rey Mysterio. O Big Show vamos combinar também, né? Já tá em final de carreira também, né? Daqui a pouco já vamos falar. É, mas pelo menos ele é grande e gordo, né? É. O Rey Mysterio, quando quer lutar também, né? Combinado, sou fã dele, mas pelo amor de Deus. Só um detalhe, eu esqueci de falar. O Rus Rogo é o mascote do time da SmackDown. Olha que importante a informação. Com certeza, velho. Ah, temos também Jack Swagger, né? Bem lembrado, se for de mascote, eu lembrei da águia dele. Vai ajudar de alguma forma aí. É. Eu não sei, eu acho que vai ter algum conflito, porque o Edge tava tretando com ele, com o Alberto Del Rio, né? E eles são no mesmo time, vai sair merda daí, com certeza. Ó, eu acho que daí... Mas daí o Big Show ele vai falar, ô, oh, vocês estão aqui pelo SmackDown, não sei o quê, daí eles vão ficar com medinho, com o cu na mão. É, e o Red Bull vai ter parada. Isso mesmo. É, aí, nossa, ó, se pergunta da aguenta tão chato, a gente só fala 3 minutos da TNA, a gente fala um monte de tempo e o Boeca continua achando que a TNA tá melhor. Mas tudo, a da WWE tá melhor, mas tudo bem. Não, eu não acho que a WWE tá melhor. Eu só falo que eu prefiro a WWE porque o Rey Mysterio tá na WWE e pau no cu de quem não gosta do Rey Mysterio. Pau no cu mesmo, tem que meter o pau no cu mesmo. E eu era Hardset quando eu assistia pelo SBT ainda. Tomar no cu, hein? Pelo amor de Deus, nem eu era. Não, tá, é que não é, é que tipo... Eu tava assistindo, né? A primeira luta que eu assisti, só ninguém quer saber, mas foda-se, é só pra gastar tempo. Foi uma tag team match antes do No Way Out. Acho que foi Jericho, Shawn Michaels, Jeff Hardy contra o Maga, Snitsky e JBL. Foi Triple H, Shawn Michaels e Jeff Hardy. Não, Triple H não tava nessa. Sinto muito. Tava por causa da galera do Noé Alt, era sempre participante da NBA. Não era, era o Snitsky que tava, ele substituiu ele porque o Triple H tava comendo a Stephanie. Ele tinha que fazer mais um herdeiro pra família, mas isso não vem ao caso. Tá difícil e tal, mas tudo bem, vai, vamos ficar quieto. É. Então, daí tipo, só tinha uns cabeludos loucos, daí eu via só o Michel Serdan e o Jarvis Duarte falando lá. O bom do anjo! É, tipo, Jeff Hardy! Jeff Hardy! É, então, tipo, eles falavam, daí eu não sabia quem que era o tal do Jeff Hardy, tá ligado? Eu só sei que eu gostei do nome dele e do nome do Shawn Michaels. Daí eu comecei a gostar deles. Não, não foi bem por isso, mas eu gostei deles. Daí eu também gostei do Rey Mysterio, porque... Não, mas aí eu já gostava de luteadores. Então, eu já... A primeira vez que... Ninguém tá querendo saber, né? Mas a primeira vez que eu vi luteador foi justamente no Rumble de 2006. Aí, então, não tem como o cara que vê pela primeira vez isso não gostar do Rey Mysterio. Mas... Vamos parar de conhecer o Red, vamos falar de notícias? Vamos. Só conhecendo o pessoal, a gente vai entrar no Wrestling Informativo pra saber as notícias, já que o Wrestling Center é mais voltado para quadro, né? Nosso parceiro também, bem lembrado. O Insano Wrestling também, cada podcast a gente vai entrar em um ou outro. Você entendendo o Wrestling Informativo, logo a primeira notícia é que você pode ver a imagem do corte do Mr. TNA Superstar, Mr. Anderson, também conhecido como Kennedy, né, foi, divulgou uma imagem esse, né? Forte que sofreu na cabeça durante as gravações do Impact dessa semana. Jim Ross comentou, tá, vamos lá, tá aí tem que ser depois. Watching do Impact, do Reaction e do Superstar. O Impact obteve 1,41. É, o Reaction obteve 0,74. E o WWE Superstar obteve 0,38. Nossa, o Superstar é uma merda. Ó, então, já dando uma rápida opinião. Todo mundo já percebeu que eu tô um pouco me fodendo pra TNA, mas tipo, não por isso que eu não vou falar sobre, né? Nada. Não sou contra, só não sou a favor. É diferente. É. Ela cometeu um simples e básico errinho. Quando ela fez aquele show, o primeiro show do ano, numa segunda-feira e ela obteve uma boa e considerável audiência, ela achou que podia fazer frente a Raw. Mas daí eles fizeram merda, porque daí eles se mudaram pra segunda. E a Raw já tem um público, vamos dizer assim, fechado, um público formado, né? E não ia ter como a TNA bater a Raw, nunca. Digo isso, nunca. E se tivesse continuado as quintas-feiras, fazendo shows esporadicamente... As segundas, esse rating de 1.41, com certeza já estaria em 1.7, 1.8. Se eu fosse o diretor de marketing da TNA, a gente já tinha passado a WWE faz tempo. Entendeu? Mas como eu não sou, então não vai passar... Se eu fosse o poker da WWE, ele tinha colocado o rating em 5.7, né? Ah, ô fodão. Mas vamos, tá quieto. Evan Bourne passa por cirurgia. O WWE Superstar Evan Bourne passou na manhã dessa terça-feira por uma cirurgia para tratar de uma grave lesão no ombro. Evan disse através do Twitter que ele já iniciou sua recuperação. Vamos lembrar que ele ficará fora do singles no mínimo 4 meses. O que é uma má notícia, já que Evan Bourne é considerado uma das melhores promessas da WWE. Tô certo ou não, Boiatá? Ó, certo você tá, né? Mas tipo, é bom essa chegada do Brian, do Caval e essa, vamos dizer assim, como o Rey Mysterio já é bem... Bem? Não, deixa eu achar uma palavra aqui bonitinha pra todo mundo pensar que eu sou um pouco culto, né? Tipo, ele já é... Experiente. Já é nego velho da WWE. Nego velho. Aí, é lógico, o pessoal tem que achar que eu sou culto, né? Porque usar palavras da alta sociedade. Então, o Rey Mysterio já é mais experiente, assim, né? E com essa chegada dos pequenininhos, eu acho que o Evan Bourne vai ganhar mais espaço. Mas tipo, eu acho que ele se sairia bem numa tag team. Não com o Rey Mysterio, porque senão eles não vão ganhar de ninguém, porque eles são muito anões. Mas com um carinha um pouquinho maior, ia sair um negócio legalzinho aí também. Ah, eu vou falar. Eu acho isso aí uma verdadeira putice, o pessoal que encontra Hardcore. Hardcore é o melhor estilo, na minha opinião, que tem. Eu acho que dois iam arrebentar com a divisão de pele, na minha opinião, mas tudo bem, vai. Vamos pra uma notícia nada a ver sobre o Hulk Hogan. Ele vai ter um joguinho online, olha só que bom. Só que não se sabe se esse jogo ainda vai ser de wrestling ou não. Mas só pra informar os leitores do WC, que isso é muito importante, se eles querem saber, o Luiz Lanzoni nem o Boyaka vão jogar essa merda desse jogo. Quem falou? Por que você está tirando conclusões pela minha pessoa? Ah, você não vai não, você não vai, você é do contra. Tá, tudo bem. A TNA contratou quem tinha. Oba, mais uma gostosa pra TNA, hein? Eita, nós. Possíveis integrantes do Hall of Fame 2011 da WWE. A WWE está discutindo alguns nomes que poderiam integrar o Class 2011 do WWE Hall of Fame. Esse resto são Goldberg, Paul Tilks, Jack Kruger e Arn Anderson. Mas poderia aparecer ainda nessa edição o Hall of Famer, o ex-WCW Stein, ou Sting, como preferir, que tem contrato com a TNA até o final desse ano. Rapidinho. Se Sting sair da TNA antes do final do ano, ou antes do Royal Rumble, não exagero. Vai ser Undertaker e Kane, com certeza. Ele vai ser induzido no Hall of Fame. Não, só vai depender dele, porque se depender do Vince, ele vai ser induzido mesmo se ele tiver contrato com a TNA. Aham, porque o Vince quer colocar o... Ele tá fazendo... Esse Hall of Fame vai ser baseado no Sting, se bobear. Sim. E vamos pra uma última notícia, vai. Tá, cala a boca. Maria comenta sobre possibilidade de retorno ao wrestling. Ela, um fã pergunta via Twitter e ela respondeu: eu não voltaria. Eu tive um tempo maravilhoso com todos os grandes atletas. Mas a música é minha vida agora. Talvez faça uma aparição, mas nunca entendo legal. Eu ainda amo wrestling e também amo meus fãs. Já que você ama seus fãs, nunca mais volte no wrestling, mas continue fazendo as playboys, tá? Meio que me diga, tá? Bom, aí, o que você acha, Poeta? Ó, eu acho assim, velho. Podem me chamar de viado, mas o que quiser, mas eu odeio ver mulher lutando. Vocês vão falar, ah, você não gosta de ver mulher? Você quer ver mulher, mano? Vai assistir um filme pornô, filha da puta. Ou então vai assistir NWWL, o pessoal já vai tudo procurar. Wrestling no... As mulheres lutam pelada. Quem me conhece, coloca aí. NWWL, então coloca... Como é que é? Brincadeira, pessoal, eu não sou tão assim. Eu tô com sono, eu não vou fazer nada a esse horário. Vamos só pra última notícia, né? Pra vocês terem uma noção, eu tô jogando sinuca aqui online e eu vou jogar contra um argentino aqui só pra dar um pau nele. Então vem e fala que o cara que tá fazendo podcast com você, tá mandando a Argentina se fuder, vai tomar no cu a gente que não foi errado. Não, mas respeito que meu apelido na escola é Maradona por causa de minhas lindas madeixas. Tá bom. Todo mundo... E porque o cara é craque aqui também. Outra né? coisa, então, isso que eu ia perguntar pra você. Maradona é craque ou não tá indo? Puta, essa é uma ótima pergunta. Vai, vamos voltar pro wrestling, vai. Tá, desculpa, pessoal. É que essa... Eu sei que ainda é 1h, mas... É, né? Essa hora a gente já... Os neurônios já começam a descansar. Vou falar, hein? Eu vou ver se eu posso esse podcast até 6h de hoje, hein? Tentar... Caralho, isso é foda, velho. Tentar editar em tempo recorde. Vai, vamos. Matt Hardy finalmente... demitido da WWE. A WWE anunciou através de seu site que rescindiu o contrato com Matt Hardy no dia de hoje, 15 de outubro. Matt Hardy comentou a demissão através do seu Twitter escrevendo o seguinte: obrigado, Deus. Eu juro, foi mais difícil para mim ser demitido do que foi para ser contratado. Isso é absolutamente o que eu quero. Agora eu posso ser eu mesmo. Eu quero agradecer a WWE por me dar uma oportunidade e eu agradeço a todas as pessoas e amigos que me ajudaram, mas eu tinha que mudar. Eu quero agradecer a Jim Ross, que me contratou, Mike Mays, que me ensinou muito, e Vince por me deixar ter uma vida e aprender com ele por 12 anos. Enquanto muitos de vocês podem encarar isso como fim, eu prometo a vocês, essa é a porra do início para Matt Hardy. Agora eu posso criar a mudança. Nossa! Então, só pra falar, velho. Pode ir embora, filha da puta. Você não vai fazer falta pra WWE. Então, né? Se você for pra TNA, você vai fazer os hard. Você não vai fazer os hard boys. É. E se você fizer os hard boys, você vai foder com seu irmão, velho. Mais do que ele já tá fudido. Vamos porque... combinar cego, hein? Esse bicho tá mais gordo que o Big Show, não, velho, porra. Vamos combinar, o Matt Hardy e o Jeff Hardy estão bem fazendo uma dupla Fat Family, né, mano? Pelo amor de Deus, dois estão bem gordinhos, hein? Não, mas o Jeff, ele. Se ele for começar a fumar uns baseados, ele fica magrinho na hora, mano. Esqueci desse fato. Esqueci. Porra. Vai, tá. As notícias acabaram. Agora vamos pra meter. Eu já ia falar merda já. Eu ia falar porque nós ia pra meter sangue de pau. Pelo amor de Deus, que merda é essa? Vamos. Aí não pode, rapaz. Aqui é. Se bem que aqui é PG Sucks. Agora falar sobre um assunto. A gente tá dividindo aí algumas pessoas. E as lendas hoje no wrestling de hoje. Boeta, você não acha, vamos supor, Undertaker, tudo bem que o Undertaker vamos deixar de lado que ele é a lenda da lenda, né? Mas agora, Kevin Nash, Scott Hall, tem uns nomes aí que, pelo amor de Deus, estão carregando a bengala no ringue e ainda estão lutando. Como você explica isso? Você quer uma explicação? Você quer que eu zoe os caras? Você quer que eu faça uma explicação técnica? Vamos lá. Vamos começar pela raspa do tacho. Senhor Hulk Hogan. Ai, meu Deus. Eu respeito ele. pra caramba, porque ele não tá lutando. Você... Eu sei que tá, ele tá fazendo cirurgia nas costas, por isso que ele não tá lutando. Mas tudo bem, velho, eu respeito ele porque ele está nos poupando dessas abominações. É, deixa eu ver aqui mais, que mais. Shawn Michaels, parou na hora certa, parabéns. É, isso que eu ia comentar. Vocês podem falar, ai meu Deus, mas ele era bom pra caramba e não sei o quê. Tá, mas é melhor ir para enquanto vocês ainda estão achando o cara foda do que ele começar a capengar no ringue. A fazer que nem o Undertaker. É. É o cara como se bem que o Undertaker, se ele quiser, ele leva uma luta 5 estrelas, né? A hora que ele quiser, ele faz. Desculpa, não. Desculpa te falar, mas não. O Undertaker tá capengando no ringue. Não dá mais. Vamos combinar. Ele é a lenda da lenda. O maior nome da luta pra mim da história. Só que não dá. Ele tá... Se bem que ele não passa do ano que vem, né? Será? Com certeza. Será? Com certeza. Eu vou falar uma coisa bem sincera pra você. Eu queria que na WrestleMania o Undertaker e o Shawn Michaels se aposentassem. Porque eles se aposentaram. Na última? É. Na maior luta da carreira deles e acabar tudo, sabe? E os dois ganham de mão lá. Aí já é meio gay. Ah! Para de ser chato, moleque, porra. Mas, mano... Tá, desculpa. Tá muito ridículo ver o Taker lutando do jeito que tá. Ainda mais lutando com quem? Vamos também combinar, já tá também carregando o bengala. E sobre isso também, cada Blade tá começando a perder a credibilidade com os lutadores seus. E ver que eu já não quis renovar. Tem uma conversa com o Red, não vai querer mais renovar. E aí? Que como que vai ficar? Pô, rimou, velho, parabéns, você é um bom rapper, na brincadeira. É, deixa eu ver. Vamos por partes. É, eu fico muito puto porque, tipo assim, o Rei Mysterio, ele... Não vamos dizer ele rebaixou-se, mas tipo, ele voltou lá pra baixo um pouquinho e pra depois voltar pro main event. Você não vai ver o Cena disputando uma luta de título intercontinental. Vai. Você não vai ver... Tipo, vamos dar um exemplo bom. O Sheamus e o Wade Barrett já entraram no main event. Porra, perdi pro argentino, velho. Então, eles já entraram no main event, eles não vão disputar um intercontinental depois de ter começado disputando um título da WWE, entendeu? Então eu já perdi o fio da meada por causa do argentino filho da mãe que me venceu. É, então, é. Esses caras que estão falando que não vão mais renovar, não sei o quê, eles vão renovar e vão permanecer no main event. Eu quero ver alguém que comece lá de baixo, ganhando título menor, depois ganhando, sei lá, um título de tag, depois ganhando o campeonato mundial. Eu não quero ver esses porra aí ganhando só campeonato mundial e tipo, dar uma de Cena, Triple H, que vão passar o Hulk Hogan em número de campeonato mundial. Eu fico puto com isso, cara. Eu acho uma puta falta de sacanagem mesmo. Ah, vai, mesmo? Porra, eu não gosto disso, mano. É legal, é. Tipo, vamos dar um exemplo que eu gosto de usar bastante, é o Edge. O Edge, tipo, ele tem todo... Ele, tá, ele é multicampeão mundial, só dá ele pro título. Mas, meu, ele já ganhou tudo, velho. Ele faz por isso. Ele, é... Ah, ele tá fora de forma, não sei o quê. Tá, mano, mas o que ele já lutou, velho... Ele merece, na moral. E se você acha que ele não merece, vai tomar no meio do seu cu. Você que está me ouvindo. Tá tomando no cu. Tá, é que eu acabei de... De ouvir Matanza e eu estou com os nervos à flor da pele. E também tava ouvindo Massacration. Tá, desculpa, você não quer saber o que eu tava ouvindo. Tá, mas voltando ao wrestling, né? Tipo, é, vamos dar um exemplo bom também. O Mr. Maconheiro Man, Jeff Hardy. Ele, tipo, demorou pra ganhar a porra do campeonato mundial, mano. E tipo, ele teve que ganhar tudo, tudo, pra depois ganhar o campeonato mundial. Não combinar com ele, mas depois de ganhar, virou um super-homem, que nem o John Cena, pelo amor de Deus. E ganhou quando não podia ganhar, quando tava lutando, lutando porra nenhuma. Tá, mas isso não vem ao caso, ele ganha. Tá. Tá bom? Tá bom. Então cala a boca, não, brincadeira. Eita, porra. Vamos lá. Que mais? Essa aqui é boa, meu irmão. Que mais? Não, também tem, ó. E quem eu vejo, né, nessa. Nesse perfil? The Miz e John Morrison. Como assim? Os caras, tipo, eles começaram lá de baixo. Ah, tá. Agora sim, tipo, o Morrison ele deu uma subidinha, só que agora já foi esquecido de novo. Mas o Miz, se ele ganhar o título da WWE, como ele vai ganhar, vai ser merecido, pelo menos, né? Eu não acho. Eu acho que era mais merecido o Morrison mesmo. Não, é que o Morrison, ele... O pessoal fala que ele não tem boas mix skills, mas eu acho que ele até tem boas mix skills, só que mais quando ele era rico, né? Agora, como face... Vamos lá também, né? Personagem e face são um saco, falando, né? É verdade. Eu não gostaria de ser face. Face da hora falando, só vi dois, cara. O Stone Cold seria um super ó. Essa é um crime. Porra, mas o Stone Cold nunca foi face. Tá, bom. Vai falar que ele nunca foi face? Quando que ele foi face? No WrestleMania que ele ganhou o primeiro WWE Champion dele contra o Shawn Michaels, ele não era face. Só a torcida inteira gritando Stone Cold, ele não era face. Ah, é? É, não, mano. Velho, mas se o Mike Tyson traiu o Shawn Michaels... Traiu o Shawn Michaels, que o Mike Tyson ficou bonzinho na história. Ah, sério? Sério. Pô. Essa eu desconhecia, desculpem pela minha ignorância histórica. Desculpem, caramba, velho, eu tô um pouco me lixando pra Stone Cold também. Não, o cara virou ator, velho. Não, ator, não, virou daqui a pouco eu vou falar sobre ele, porra. Aí, me fodi. Não, mas isso não vem a cara. Não, já vamos parar, mano, já? Então, mas a gente tava falando sobre Vierada. Por que que eu tava querendo falar sobre Vierada? Porque eu vou fazer no Wrestler Center, um quadro que eu vou relembrar essa velharada, mas não da forma que elas estão hoje, quase dando, pelo amor de Deus, como tão ruim, só que de uma maneira legal, quando eles estavam no auge da carreira, quando eles estavam fazendo só lutas boas. Eu vou apresentar para vocês um quadro chamado Wrestler Cine. Eu tô aproveitando agora o Wrestler Cast para apresentar o Wrestler Cine. Será um quadro que trará DVDs sobre o wrestling, então vai ser bem legal pra quem, vamos supor, o Boyeca mesmo, não conhecia a história do Stone Cold com o HBK, mas num dos DVD que eu tô selecionando tem a história completa de como foi a storyline. Mas é isso, eu acho que a gente já pode finalizar, né, Boyeca? Já são uma hora, eu tô com sono. Pô, já tá com sono? Eu tava brincando quando eu tava com sono. Ah, mano, eu tenho que coisar ainda, mano. Pô, eu tenho que editar, né? Desculpa. É. Tá, mas isso não vai pra edição, né? Pra o negócio final. Tá, tudo bem, se for também. Se for também, se foda, vai, meu. Vocês. Pau no cu do first, como diria Jesus. Vai pra edição sim. Ah, só uma promoção de última hora, vai, já que tá acabando. Fala só comentário final, vai, ô. Ó. Quem quiser me seguir no Twitter, eu não uso muito Twitter. Quem quiser me fazer pergunta no Formspring, eu respondo, mas eu não vou passar meu Formspring aqui, que eu acho muita coisa de viado, eu só tenho porque é modinha. Que mais? Orkut também já saiu de moda, e eu sou da moda... Não, brincadeira. Eu também não uso muito. Quem jogar Combat Arms pode passar o nick pra mim dar um pau. Vou tirar um x1 com vocês e vocês vão tomar um pau de mim. Oi, desculpa. Eu lembro que você deu um pau no argentino na sinuca. É, também tem um joguinho aqui de sinuca que eu jogava com o Gustavo, com o Godoy, com o Corbari, até 15 horas da manhã. É sério, mano, a gente ficava direto jogando. Eu tenho mais lembranças desses tempos. É, mano. Tá, não vem ao caso, ninguém quer saber, né, velho? Eu enrolo muito, né? Desculpa, pessoal. E sei lá, não tenho comentário final. Pode fechar aí do jeito que tu quiser. Bom, eu só vou mandar um abraço aí. O moleque não vai gostar muito, mas vou mandar um abraço pros caras do CW, o Alex, o JV Passos. Vou mandar um abraço pro Thiago, que voltou pro Wrestler Centers. Ali, Thiago. Manda um abraço. Parceria, velho. Thiago, JV, mano. É, o JV, vou falar com o Alex, mas deixa quieto. É, mandar um alô. Porra, mano, assim você me compromete, velho. Mandar um alô pro pessoal do Insane Wrestling, mandar um alô pra todo mundo aí que estiver citando nós. Todos os parceiros nossos, que agora eu esqueci de citar, porque eu tô com a merda do Google Chrome fechada, se eu tô conversando aqui, que eu tô querendo editar logo essa porra. É, mandar um abraço também pro pessoal aí do Wrestling Informativo, que a gente pegou as notícias aí pra fazer um breve comentário. E eu sou... também, rapidinho pro... pessoal do Get Ready to Rumble, que achou que ia ganhar da gente, mas não ganhou. Não, então, os trouxas se fodeu. Pra comentar sobre eles, o primeiro pessoa que me mandar um e-mail no luiz.lanzoni.cti@hotmail.com que escutou a gente até o final, irá levar para casa um DVD do quê? Do Rune e do Gustavo se amassando. Porque os dois parecem... Eles brigam, mas se amam, né? Eles parecem a Lula e a Dilma, né? E um... Brincadeira, meu! Essa fera... Tá, eu tô tentando imitar o Faustão com a voz do Silvio Santos, né? Tá, desculpa, pessoal. E também vai ganhar um DVD mostrando como que foi a subida da Aliança. E chupa, Guilherme, eu amo! Chupa, Gustavo! O título é nosso, rapaz! É isso aí, esse foi o primeiro WCCast. Falou, galera, é nóis. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid your boy whole weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3-second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, yeah. My time is now. It's gon' be what it's gon' be. 5 pounds of courage, buddy, base, 10 pants with a gold tee. It's a war dance, a victory step. A raw stance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dough, though. Aiming guns and all your photos, that's a no-no.